九孤孤星就一。 Significa Golfing-Wish. Golfing-Wish solicita autorização de reboque da aeronave até a cabeceira 28 para giro de motores, já em acordo com o fiscal de pátio, tá? Por aproximadamente 30 minutos após a chegada na cabeceira 28 Golf. Tá autorizado, seguir até a Golf, o Golf India Uniforme. India Uniforme, autorizado na sua escuta permanente. se regine 01? 6601, prossiga. A pista está fechada? Acabou de ser aberta. Ok, é aberta por extensão ou já está com o limite da pista de 2 estados? Toda extensão. Obrigado. É, estamos pronto, cópia na posição 8 para Congonhas. Tente para Congonhas, aguarde cópia, prepare da EL 3601. Da EL 3601. Salvador, Rastané 62, com o posto da cópia 360 Guarulhos. 6251, bom dia. São o número da cópia, o número 2, prepara da EL. Salvador, boa, gol 9067. 9067, bom dia, prossiga. 9067, tem que dar informação na autorização Guarulhos. Prazer, 67, prepara da EL, 1 minuto pra cópia. Congonhas, nível de voo 360, via o Pedro 90 até Pubada, após o Pedro 16, Belo Horizonte, conforme. Decola da 190, curva à direita, no perfil da DAEL, Leda, Mótiva. Aciona 51-15 no transponder e o controle em 119.80. São Paulo 360, é o mesmo, é o perfil 10 por base e perfil 16. Pessoal da 10 por direita, espera da EL, transição ótima. Controle 19, 8 e 3, pônei 5115 e 3601. 3601 correto, chama pronto, gate 8, chega em treinamento. Chama rápido. Chama 6251, copia? Boa, liga. Guarulhos autorizado 360, via Pedro 190 até Taubaté. Decola da 190 com a direita, no perfil da DAEL, Leda, Mótiva. 51 no meio, transponder e o controle em 119.35. Qual que é o transponder mesmo? 51-16. Autorizados aqui para Guarulhos, nível 360. Banda 10, curva direita, a Elsa, são ótimos. Uniforme do Luno, zero é a aerosia. Depois só bateu. Sendo na frente, que é o controle para ele. O Luno meio é o tanto ponto do caminhão. 625. 625, colo correto, chama para 125. Amarelo. Quer 360 na ajuda? Precisa. Estou corrigindo o controle em 119, decimal 35. 1935, controle, criado. Paulo Salvador, aqui é o Gol, Golf India Whisky. Siga. Senhor, eu estou aqui já na Taxway Golf, tá? Eu solicito autorização de ingressar no pátio, na pista principal, para fazer a manobra do avião e colocar ele com o nariz voltado para o pátio principal. Você vai ter que ingressar na pista para fazer esse procedimento? Positivo, senhora, ingressar na pista. Se vai manter uma escuta, vai aguardar até o sequestramento de 3 aeronaves para pouso na 1-0, ok? Tá ok, senhora. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Informa um banho da companhia na taxi golf em procedimento de cheque de motores. Cheque, tá baixando de chegada, tá saindo externa, livre pouso na 10, gol 9063. Três, no salão 04, livre à direita, no 21, 1. 063, bom dia, ative a sua patente da Gillette. O número 9067, por favor. 9067, prossiga. Autorizado, Guarulhos 360, nível via Pedro 10, até Tabaté. Decola da 10, curva direita no perfil da BL, líder, Mótima. 5114, transponder, o controle 119.35. Aprovado, Guarulhos pro gol 9067. Decola da 10, da LD, da Mótima. Aerovia Pedro do 10 até Taubaté. 5114, transponder, 1935, contra-transponder. Correto, 9067, confirma o gate? 3. Gate 3, quente. Chama a prova pro estacionamento. Baixa lá. Bom dia, Alta 38, 16. Da 3867 para entrar em contato visual. Altímetro marca 1013. Tem livre pouso na 10, o vento é calmo, informa o Boeing. No ataque foi gol sem procedimento de cheque de motor. Você tem livre pouso na 190, baixar travado da 3869. Ingressa Juliette, portão 10. Da Juliette, portão 10, gol 9063. Livre direito, 1-2-1-1. 2-1-1, sim. Bom dia, recebi Alfa, reportando 3210. Alfa, não está Juliette, vai reportar 3890. Salvador, muito bom dia, Esperão 9972, final, Salão 90, baixa, trabalho visual. Bom dia, Esperão 9972, informo vento calmo, altímetro 1013, tem livre piloto na 10, informo aeronave no ataque Golf, em cheque de motor, o programa está liberado antes da mesa. Ciente, o Esperão 9972, livre pouso 90, 9972. Positivo, senhor, na sua escuta. Tem só mais um pouso na 190, já será autorizado o seu ingresso na pista. Aguarde mais um minuto. Ok, senhor, eu aguardo. Hoje não é menos 5-1, vou coordenar na espera o operador de